Kush. Flex, minha beat usa Air Max. Tô dentro do meu quarto, só tô ouvindo um X. Se tu quer entrega, te mando pelo Sedex. Mas se tiver intriga, eu vou te dar um suplex. Suplex City, essa é a Mafia Mike. Eu tô tipo Rem Stereo, ela quer um 6ix9ine. Mas não sou um rato, tô fechado com os problemas. Eu tô bolando planos pra ferrar com esse sistema. Eu tô vendo os moleque querendo ser easy. Minha rima é não cap, a sua é easy. De ignorado se move por emoção. É difícil achar motivo pra toda sua frustração. Mundo roxo, não mexe com quem tá quieto, tamo trabalhando. Mundo roxo, não mexe com quem tá quieto, tamo trabalhando. Mundo roxo, não mexe com quem tá quieto, tamo trabalhando. Mundo roxo, não mexe com quem tá quieto, tamo trabalhando. Mundo roxo, não mexe com quem tá quieto, tamo trabalhando. Mundo roxo, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe.